Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram. Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação. Maurício Valadares. Vamos lá, Maurício. Avisamos então do pré-anúncio do Ronquinha de hoje. Mega, ultra, espetacular promoção tão aguardada, tão esperada da edição comemorativa do London Calling, dois CDs e um DVD. A promoção vai ser por e-mail, já deu toque, sai de casa. Se vira, malandro. Já sai da casa se arrumando, né? It's in the gleaming corridor of the 51st floor. The money can be made if you really want some more. Executive decision made with critical precision. Matching wall and poles for a silicone nose. Cool cuts life to the advertising world. Cool cuts life to the party girl. Cool cuts life where there isn't any. Cool cuts life. The pause and refreshes in the corridors of power. A top man needs a top album before the happy hour. Crushed with steaks is good and an alligator boot. No need to launder it, you can send them to the bed. The cook has life to the advertising world. Cook has life to the party girl. Cook has life where there isn't any. Cook has life. Executive decision with a clinical precision. Your matching wall and clothes and a silicone nose. Cook has life to the advertising world. Cook has life to the party girl. Cook has life where there isn't any. Cook has life. Elevator going up. In the gleaming corridor of the 51st floor. The money can be made if you really want some more. Executive decision. Então abrimos o programa com mais uma das músicas que pertencem, maravilhoso Edu, mais uma das músicas que pertencem ao CD extra que vem com London Calling. Já muitas edições atrás do Ronquinho, nós já mostramos quase todas essas músicas. Essa brincadeirinha aí de Coca-Cola, Advertising and Cocaine, nós não tínhamos mostrado ainda. E ainda no programa de hoje nós vamos ouvir uma música que pertence a esse CD, totalmente inédita do Clash, que você pode botar suas garrinhas a partir de hoje. Já estamos com o primeiro ouvinte preso aqui, já faço cadastro. Repetir. Em dub, né, malandragem? Repetindo que a promoção vai ser por e-mail, hein? Popular e-mail. É importante dizer isso. Popular e-mail. Mas mesmo assim tá valendo o Rockfone 2221029, porque a gente sempre pega a opinião da galera aqui. Com certeza, pelo amor de Deus, ligue para cá. Isso. Passe uma informação bacana, né? Peça a sua música. Interagindo. Enfim, exatamente. No próximo intervalo, o Edu diz o site e diz como você pode participar da promoção por e-mail. Repetindo, vamos começar logo o programa com uma novidade. A banda de Liverpool, The Zootons, que acaba de lançar o seu primeiro disco cheio. Segura. Ronca, ronca. Standing on the edge of the cliff, and I'm thinking it through my mind. Cidade. God? Fundo disco Domênico mais dois, intitulado Sincerely Hot, Domênico acompanhado pelo Cassim e pelo Moreno Veloso. A música intitula-se Alegria Vai Lá. No pique, tranquilo? Interessante, Edu, né? É pra você dar uma opinião, cara. Eu gostei muito desse som. O Domênico, o Cassim e o Moreno participaram de uma das maiores... Eu ia usar uma palavra meio pesada aqui. Uma falta de educação carioca recentemente no Morro da Urca, já que a Chrissy Hynde adotou os três músicos cariocas, entre ásperas, como sua banda. Saiu do Pretenders e ouviu o disco do Moreno, ficou fissurada no som, nem sabia que ele era filho do Caetano, não sei o que, babá. Houve uma aproximação e adotou o trio como sua banda. Tem o outro guitarrista, que era do Pretenders, e formou uma banda com um som absolutamente diferente, totalmente diferente do Pretenders, totalmente diferente da carreira da Chrissy Hynde, e se apresentou no Morro da Urca. Equivocadamente, a divulgação do show pegou pesado na conexão Chrissy Hynde Pretenders. Então, muita gente, a maioria foi para lá, querendo ouvir os clássicos do Pretenders numa versão totalmente rock and roll, como todo mundo conhece com a banda da Chrissy Hynde. Só que ela cantou os mesmos clássicos de uma outra forma. Nem como essa forma aqui do Domênico no fundo, mas um show maravilhoso, espetacular, e ninguém gritando rock and roll o show inteiro. Ela parou o show, mandou todo mundo tomar no rabo, com uma educação britânica, evidentemente, um clima horroroso realmente, viu? Mas o que há de se fazer, né, cara? Eu gostei dessa Alegria Vai Lá. Agora, o mais curioso é o seguinte: diversos componentes da mídia carioca estavam lá e eu não vi em lugar nenhum internet, jornal, rádio, televisão, xerox de fanzine, não vi absolutamente uma linha sobre o que aconteceu lá. Não só sobre o show, que foi muito bacana com a participação dos três, como da participação bizarra da plateia carioca. Aí mais ou menos com 30 minutos de show, as malas foram embora e ficou quem estava afim de ouvir o som da Chrissie Hynde, independente, né? Do acompanhamento, né, Marcos? Essa repercussão não tenha acontecido, talvez, pela divulgação mal feita que a própria mídia tenha feito anterior a esse show, né? É, pode ser também. Seria assinar embaixo, né? E aí, o que tá chegando? Mamãe me acorde. Então vamos dar a dica de como você pode participar da promoção. E a ideia é a seguinte: nós vamos sortear hoje por e-mail 5 edições, triplas, né? Na realidade, o disco é triplo do Clash, 2 CDs de áudio e 1 DVD. Semana que vem mais 5 e na outra semana mais 5. Total de 15 CDs do Clash que nós vamos dar. Hoje nós vamos fazer por e-mail, semana que vem vai ser por telefone. E revezando. E na terceira, uma grande suruba, né? Telefone, pombo, uma mistura de tambor, tudo. Fumaça, o diabo a quatro. Então entre no site da Rádio Cidade. É o www.radiocidade.fm. E aí você pode clicar no... Clica à direita no Ronca Ronca e aí vem uma pergunta para você participar e, né, e passar alguma informação pra gente. Fala em clicar à direita no Ronca Ronca, você tirou aqui com a galera na semana passada uma série de fotos aqui e tal. Você já disponibilizou pra galera ver como é que funciona o Ronca Ronca, não? Lógico que não, Edu. Bota lá, rapaz. O que tá acontecendo, rapaz? Ouve aqui, então nós vamos fazer uma pergunta pra puxar da sua cacholinha. Nós queremos saber, presta atenção, pelo amor de Deus, hein? Na sua opinião, clica lá no Ronca Ronca, mande sua mensagem. Na sua opinião, o melhor lançamento em música brasileira de 2004 e o melhor lançamento de música internacional também em 2004, para que a gente possa fazer no final do ano, né, em meados de dezembro, uma amostragem do que a nossa torcida considera os melhores lançamentos no ano que tá acabando. Já acabou, na realidade. Na realidade, nós já estamos entrando em 2006. Foi pra conta. Então, clica lá à direita no site da Rádio Cidade, Ronca Ronca, e mande pra gente. E, evidentemente, diga por que você escolheu o melhor disco em música brasileira e o melhor disco em música internacional, certo? Essa trozoba vale até meia-noite de amanhã. E os primeiros contemplados desses 5 aí, o Departamento de Promoção da Rádio Cidade vai entrar em contato. Então, quem não for comunicado até a tarde de amanhã, de sexta-feira, espera para outra semana participar pelo telefone e a outra também, né? Tranquilo? Tá explicado? Tranquilo, explicadíssimo. Olha, no programa de hoje nós vamos nos lembrar de vários ouvintes nossos de muito tempo atrás, né? Para começar o momento ouvinte, vamos mandar um grande abraço para o Alexandre, que todo sábado eu me encontro com ele. Segura, Alexandre, para você, hein? Aí está o Cocteau Twins, na voz maravilhosa de Elizabeth Fraser. Elizabeth Fraser, que gravou vários discos com Massive Attack, uma fofa, né? Doce voz. Olha, Deal Drops Drops, a pedido do Alexandre. Edu, o cinto de segurança tá inteirinho ou tá arrebentado? Tem que estar inteiro, né? Aqui é viagem garantida, rapaz. Grosseria total e absoluta, Johnny Winter, que recentemente esteve com uma apresentação marcadíssima no Brasil, né? E coincidentemente uma amiga minha tinha acabado de ver o Johnny Winter em Nova York, até pro site do Ronca Ronca, que tá passando por uma reestruturação técnica, né? Eu contei a história, ela quase chorou na apresentação do Johnny Winter, ele não tinha a menor condição, conforme um amigo meu fala, não tinha a menor condições de vir ao Brasil. Muito triste realmente a situação do Johnny Winter hoje. E pelo andar da carrocinha, nós jamais teremos a presença dele no solo tupiniquim, né? Essa é uma super edição do Second Winter, segundo disco de Johnny Winter, lançado 69, 70, mais ou menos ali na virada da década. E essa edição especial vem com esse disco a mais, gravado no Royal Albert Hall em 1970, com algumas músicas que pertencem originalmente ao disco e outras tantas, né? Grosseria total e absoluta. Antes nós ouvimos o Cocteau Twins. Falar da promoção não, né? Depois a gente fala, né? É, vamos. Vamos curtir mais algum, uma. Algum recado, Edu? Alguma novidade na noite? Olha, tem uma galera levantou ligando. Levantou poeira hoje, não? Hoje sempre, todo dia. A gente sempre levanta poeira. É, pode deixar cair ferrugem em cima, não. É o seguinte... Papo de Neil Young, né? rapaz, isso aqui é de atropelar, hein? De atropelar, hein? Olha só, Jesus and Mary Chain, Garbage, Sonic Youth, estão na lista aqui dos pedidos que pintam aí pelo Rockfone 2221029. E aproveitar aqui para dar um toque logo de uma vez, você que tá ligando aí agora, tá sintonizando aí o Ronca Ronca agora, promoção tá rolando pelo Rock Site, www.radiocidade.fm, clicando lá no link Ronca Ronca e respondendo aí. Vai falar então da promoção, né, cara? Já estamos nela, né? Já estamos aqui enquanto você foi lá. Então a gente quer saber, na sua opinião, qual o melhor lançamento de música brasileira em 2004? E o melhor lançamento de música internacional também em 2004, para que a gente possa compilar uma lista dos melhores discos, isso, segundo a nossa torcida. E segundo a nossa torcida, o programa é feito. Mais da metade do Ronquinha é feito em cima de pedidos que eu recebo por e-mail, por ligação, por pombo, correio, fumaça. Participações calorosas. Comunicação moderna, né? Ainda no programa de hoje nós teremos The Pogues, teremos Augustus Pablo, Ray Charles com Van Morrison, Love, Led Zeppelin e... Peraí, você falou Led Zeppelin também hoje? Led Zeppelin e Yes. Edu, fazer uma pergunta pra você, aproveito e faço pra toda a nação ronqueira. Você sabe quem deu o nome de Os Mutantes à banda? Não, não sei. Quer saber a voz dele? Mas quero. É uma história então, que me contavam quando era criança. História que me impressionou, ficou gravada na minha lembrança. Um dia, como por encanto, a humanidade toda desapareceu. Mais um único homem sobreviveu. Mais um único homem sobreviveu. Era o senhor de tudo, dono do mundo, sem se preocupar. Tudo enfim era seu, não precisava mais pensar em trabalhar. E do alto de uma colina governava tudo aquilo que era seu. E falava consigo mesmo, este mundo é meu. E falava consigo mesmo, este mundo é meu. Não tinha mais amigos nem rivais pra combater. Não tinha mais o que ganhar e também mais o que perder. Não tinha mais moradia, o mundo inteiro era seu lar. Não tinha mais seu canto triste, pois não havia então quem ouvisse ele cantar. Mas um dia a solidão fez o dono do mundo chorar. Queria então ter ao seu lado, enfim, alguém para amar. Por isso um dia o sol se foi, veio a noite, escureceu. E o último homem da terra então morreu. E o último homem da terra então morreu. Mais amigos nem rivais pra combater. Não tinha mais o que ganhar e também mais o que perder. Não tinha mais moradia, o mundo inteiro era seu lar. Não tinha mais seu canto triste, pois não havia então quem ouvisse ele cantar. Mas um dia a solidão fez o dono do mundo chorar. Queria então ter ao seu lado, enfim, alguém para amar. Por isso um dia o sol se foi, veio a noite, escureceu. E o último homem da terra então morreu. E o último homem da terra então morreu. E o último homem da terra então morreu. E o último homem da terra então morreu. E o último homem da terra então morreu. Então morreu. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Acabou a música, vai entrar uma outra, já que isso aqui é um vinil, né? Nós não temos ainda como passar de uma faixa pra outra, né? Rapaz, que sapato é esse que tava usando? Seu esse rapaz, você não disse o nome ainda. Mas ouve aqui, então eu perguntei a você se você sabia quem deu o nome de Os Mutantes à banda. Esse cidadão aí ao fundo, Rony Von. No programa que o Rony Von tinha em 66, os Mutantes apareciam por lá frequentemente. Um programa de rádio, TV? Programa de televisão. E foram, inclusive, as primeiras apresentações dos Mutantes públicas, né? E ali, antes dos Mutantes serem lançados, o Rony Von deu o nome dos Mutantes. Eles chamavam outra coisa que agora eu me esqueci. Os Mutantes passaram com vários integrantes por alguns nomes, né? E a partir dali surgiu, certamente, a principal banda de rock and roll da Sul-América, né? Não há... No planeta, ninguém tem dúvida em relação a isso. E os Mutantes tocam nesse disco que nós estamos ouvindo aqui ao fundo. Esse é o terceiro disco com o Nivon. Sim. Com o Nivon, número 3. Nós ouvimos a música O Último, O Homem da Terra. E esse disco tem vários compositores muito importantes da música brasileira. Entre eles, o Carlos Imperial. Que eu tô doido para tocar coisas mais específicas do Imperial aqui. O Imperial, felizmente, vou aproveitar esse momento aqui, Edu, para externar a... Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Obrigado, Edu, pô. Sangue bom. O Caso Imperial é um dos principais comiquetos que a música brasileira já teve, né? Ele transitou por todas as frentes da música brasileira: bossa nova, rock and roll, samba, marchinha de carnaval, o Diabo A4. E sempre, ele nunca teve muita popularidade nos anos 70, 60, né? A Jovem Guarda, não sei o que, mas surgiu sobre ele criou, evidentemente, uma coisa tão cafajeste, uma imagem tão cafajeste mesmo, e picareta, de malandragem, geral, não sei o quê, que ele foi colocado por trás de um biombo muito, muito forte. E, felizmente, o Imperial está sendo estudado nos últimos anos, inclusive por um amigo nosso, um ouvinte nosso de muito tempo atrás, que junto com Marcelo Madureira estão numa produção de fazer um livro contando a história do Simonal, catalogando todas as informações musicais falei Imperial? É Imperial, você falou Simonal, mas é Imperial. Sorry. Uau, uau, uau, uau, uau. Sobre o Imperial, o Simonal, felizmente, é outro também, né? Outro, Por outras razões, foi esquecido, sim, e felizmente retornou, né? Os discos foram relançados, não sei o que, essa coisa toda. E o Imperial vai passar por isso também, graças ao trabalho do Denilson Brandão, esse amigo nosso, ouvinte de muitos anos, e do Marcelo Madureira, conforme eu disse, estão trabalhando no livro. Sente o clima aqui. A estrela que já brilhou vai ficar e convencer. O amor não deve morrer. Tem uma passagem do Imperial muito bacana. Aproveitar e mandar. Vê se entraram os pensamentos do Lopes aí, Edu. Que o Alex ficou de mandar, não sei se ele mandou. Mandar um abraço pra rapaziada do Rock Bola, né? Sempre participando do programa, dando toque, não sei o que, blá, blá, blá. Sangue nosso, total, né? Mas tem uma passagem muito curiosa. O Simonal. Puta que pariu, tô querendo. O Imperial era botafoguense doente, né? De sair na porrada mesmo. E eu me lembro, num domingo de manhã, havia um programa que antecedia os jogos no Maracanã, nos estádios no Rio de Janeiro, onde iam as torcidas. Cada clube tinha seu representante e a torcida mesmo, de rua, ia lá participar da trozoba. E sempre tinha um convidado. Nesse domingo, o programa começava 10 horas, 11 horas, sei lá o que, da manhã, o convidado especial era o Imperial. Imperial foi lá, não sei o que, apareceu, temos aqui a presença do Imperial, não sei o que, apareceu ele, chinelo, né, gordão, cabeludo, aquela cara de quem não quer muita coisa. Aí começaram as participações da torcida, falou botafoguense, falou vascaíno, tricolor, Bangu e América na época tinham torcida e tinham uma participação muito grande no futebol carioca, né. Aí chegou a vez do mulambo, do flamenguista, falar. O flamenguista começou a desandar o Botafogo, cara. Esculachou o Botafogo, esculachou torcida, time. Isso era 1970 e qualquer coisa, o Botafogo bem ali na fita naquele ano. E aparecia de vez em quando a cara do Imperial falando, não sei o quê, olhando pro cara, e o cara desandando a torcida, esculachando os botafoguenses todos. Aí falou, bom, próximo bloco teremos a presença do Carlos Imperial aqui, beleza. Foi pro intervalo, voltou. E aí, Imperial, o que você tem pra falar pra gente hoje, véspera do... O dia do clássico do Botafogo, você quer? Eu vou falar daqui a pouco. Agora, primeiro, falar para aquele muquirana que tá sentado ali. Se tu falar mais alguma coisa contra o Botafogo, eu vou levantar daqui e vou dar-lhe uma porrada no escórnio, meu amigo. Vou dar-lhe uma porrada no escórnio. E vou dar, não, perfeitamente. O Botafogo hoje, realmente, vamos ver, não sei o quê, bababá. Não é tarde, as falas do Lopes? Ainda não, rapaz. Da minha infância, vi crianças. Mas eu não sabia que o Rony Von tinha sido apresentador de programa antes da carreira musical propriamente dita, não sabia. Ele foi um cara importante pra caramba. Esse disco, por exemplo... Que lançou, pelo que você tá dizendo, bastante pessoas. Esse disco e o seguinte, tem a participação do Rogério Duprat, dos principais arranjadores, maestros, voltados totalmente para a nova forma de composição e produção de música, ele fez isso tudo, como se não bastasse ter lançado Os Mutantes, né? Legal. Edu, tu já foi à Suécia, cara? Quem sou eu, rapaz? Também não, cara. Rock. face is cracked from smiling. All the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Ronca, ronca, cidade. Claro. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Edu, eu vou voltar aqui na marra aqui, uma parada aqui, bicho. O programa ao vivo tem essas coisas, rapaz, é importante, a galera sabe que a parada é ao vivo. Mais pra trás, é mais pra trás. Ai, meu Deus. Eu fico impressionado, é assim, as pessoas, já ouvi pessoas dizerem, pô, mas deve ser muito difícil ser Jimmy Page, Robert Plant. Eu acho que não, acho que mais difícil era ser John Paul Jones. Porque até Bohan, olha isso, cara. Volta pra faixa que abre o disco aqui, segura. Aff, Maria. Ah, você achou que isso tinha uma relação com o Batman? Doideira, hein, rapaz? Papo de relação é esse aí, cara. Olha só, nós abrimos o programa de hoje com The Clash, a faixa que você pode botar a sua mãozinha, totalmente inédita, só existe nesse disco. Os tapes no estúdio Vanilla em Londres, logo depois o compacto 7 polegadas dos Zootons, uma novíssima banda de Liverpool, nós ouvimos a música Don't Ever Think, Domênico mais dois com Alegria Vai Lá, Cocteau Twins, Pearly, Dill Drops, John Winter, Johnny B. Goode, gravado ao vivo no Royal Albert Hall em 1970, Ronnie Von com O Último Homem na Terra, disco de 1967, Ronnie Von acompanhado pelos Mutantes, logo depois nós ouvimos o The Hives, por isso que eu perguntei se você Já tinha ido à Suécia, eu também não. Legal aquele som. A música Abra Cadáver, que pertence ao último disco do Hives, já lançado no Brasil. Abra Cadáver? Cadáver. Logo depois, nossa homenagem eterna ao John Peel. A cada ronquinha nós mostraremos uma Peel Session. E eu mostrar uma Peel Session de uma banda um tanto quanto obscura, mas muita gente pedindo Joy Division. Nós ouvimos a banda de Manchester, Joy Division, com Sound of Music. E fechamos a sequência com Led Zeppelin. Nós ouvimos Celebration Day. Eu dizia que deve ter sido difícil ser John Paul Jones, porque Robert Plant, Jimmy Page, incontestáveis. Mas imagina você estar entre eles e não destoar. Não é bicho, não é brincadeira. Não é isso? Barra pesada. Bota pesada nisso, cara. E o interessante é o seguinte, aí por isso que o Led Zeppelin tá aqui ao fundo, com Ronca Ronca de Volta ao Dial, a gente, eu especificamente, uhum, né, no caso aí é primeira pessoa mesmo, eu coloco as mãos em coisas muito antigas, sabe? Procurando disco, me remetendo a programas do tempo da Fluminense pra ver a música, que é muita gente pedindo música. Maurício, aquela música que você tocou do Billy Bragg, aquela música que você tocou da demo do Ira, não sei o que, bababá, não sei o nome, da Legião, não sei o que, o Led Zeppelin, é coisa pra caramba. Então eu felizmente guardo essas coisas e vou lá atrás pra dar uma pesquisada e catar o disco, catar a informação, não sei o que, bababá. E quando eu volto a essas coisas, eu sempre me deparo com momentos muito importantes, assim, na minha história pelo rádio, de alguns 11 anos, qualquer coisa assim. Rapaz, essa semana eu encontrei uma carta de um ouvinte, no tempo do Ronca Ronca, na rádio imprensa, da carta da Luciane do Nascimento. Ela mora em Mesquita, ou morava em Mesquita, a carta de 2001, iniciozinho, janeiro de 2001, às vésperas do Rock in Rio, ela estava fissurada para ver o Neil Young. Você leu a carta, Edu? Eu li boa parte da carta. Não chegou até o finalzinho não, né? Não. Mas enfim, a rapaziada que conhece o site do Ronca Ronca, conhece a história do programa, sabe que eu tenho, assim, a carta da Zé Jones, um ouvinte nosso do tempo da Fluminense, dos anos 80, que infelizmente não tá mais aqui, como sendo, assim, a constituição do que eu acho que deva ser um programa de rádio, a sua relação com música. Essa carta está no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Infelizmente, o Tico Tico, que é a nossa comunicação diária, Tico Tico fechou as asas, estamos nessa alteração de suporte técnico, mas a carta da Zezé Jones está lá. E a carta da Luciane é tal e qual a importância que ela dá à música, a importância que ela via no programa, né? As coisas que nós mostrávamos, as coisas que ela catava em outros lugares e não encontrava, sabe? E ela, uma pessoa totalmente ligada a bandas novas, a procurar novos sons, a curiosidade elevada à última potência, mas que tinha essa banda ao fundo como a principal da vida dela. Várias vezes ela cita Led Zeppelin. Então realmente eu espero que a Luciane continue nos ouvindo, porque conforme eu disse semana passada, o Ronca Ronca ainda não entrou naquele momento de divulgação total. Nós não fizemos absolutamente nada, nós nos baseamos única e exclusivamente na divulgação do site da Rádio Cidade, do site do Ronca Ronca, nós aqui e alguns amigos como o Tapi Everton, Leão Calbu, que volta e meia passam informações a respeito do programa. Então, todo dia eu encontro gente que não sabe da existência do programa na Rádio Cidade. Então, provavelmente, a Luciane ainda não entrou em contato com a gente. E ela tinha, nessa época, em 2001, ela não tinha telefone, certamente não tem computador, ou não tinha. Ela depende única e exclusivamente do que ela ouve no rádio. Achei interessante ela ter dito que, na virada para o século XXI, ela dependia da Telefônica, na época, a empresa que estava, para que ela se colocasse no século XX. Achei legal essa colocação. Exatamente. A gente torce para que ela tenha entrado em contato com outros meios de comunicação isso. Talvez até tenha sabido do Ronquinho aqui na Rádio Cidade, né? Ah, é muito bom isso aí. Isso. Outro momento muito importante, eu falei da carta da Luciane, que é de 2001. Eu ontem recebi um e-mail espetacular de um ouvinte também bastante antigo, o Leonardo. Ele morava no Rio e está de mudança para Curitiba, e lá ele vai ouvir o Ronca Ronca pela internet. Aliás, esse é um toque importante. Rapaziada que conhece ex-ouvintes ou gente que possa se interessar pelo programa, por favor, dê o toque pela internet, pelo site da Rádio Cidade e pelo site do Ronca Ronca, em horário real, você ouve o programa inteirinho. É o tipo de corrente que vale a pena, né? Exatamente. Então, essa informação é muito importante. Então, o Leonardo está saindo do Rio para Curitiba, e ele vai ser papai dentro de pouco tempo. E ele coloca legal. Toda segunda-feira, a partir da meia-noite, olha a coisa, é cascudo pra caramba. O cara pega a namorada dele grávida e encosta a barriga no rádio para que o bebê ouça o programa. Pelo amor de Deus, cara. Mas são por essas que a gente tá aqui, né, Edu? Isso move mesmo. Eu tava dizendo, inclusive, com o Maurício, acho que vale a pena ressaltar aqui, que uma carta redigida, postada, enviada para um comunicador de rádio é o maior dos termômetros. Não. É o lance, né, cara? A despeito de toda a tecnologia, todo o conforto que agora existe eletronicamente. Né? E outra situação também, infelizmente, ao longo desse tempo, pelo menos a minha experiência de rádio, mostra o seguinte, as pessoas participam muito pouco, elas se expõem muito pouco, elas não querem passar adiante o que elas acham, não sei o quê. Com certeza absoluta, as pessoas mais carentes, aquelas que têm dificuldade que não tem computador, mal tem um telefone, essas são as que mais querem absorver a informação. É. Essas são as mais curiosas. A elas a gente deve são o as que fato norteio. Da gente estar aqui. A rapaziada que tem 25 computadores em casa, DVD, a maioria absoluta é uma cambada de bunda mole. A verdade é essa. A verdade é essa. Não quer saber de pão nenhuma, tá ali naquela punhetinha, aquele clima. Vamos lá, vamos tomar um Dry Martini. Vou aproveitar, tomar um Dry Martini e depois tomar outra coisa. Mas o Leonardo, antes de Curitiba, meu querido, tu vai ouvir uma música de uma banda que você pediu, espetacular, Love. What is happening and how have you been? Gotta go, but I'll see you again. And the music is so loud. And then I fade into the crowds of people standing everywhere. Across the street I'm at the slop affair. And here they always play my songs. And me, I wonder if it's wrong or right, they come here just the same, telling everyone about their games. And if you think it obsolete, then you go back across the street. Yeah. times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will. Acabando o milho, acabando a pipoca. Aí o Love, o fundo que nós dedicamos ao Leonardo, a namorada e ao Baby, né? Certamente vai ter o apelido carinhoso de Ronquinho, né? Garotinho. Boa. Ainda não nasceu, ouve o programa toda segunda-feira. É. Ou no mínimo de Love. Despretensioso o som da banda, né? Rapaz, esse é um disco lançado em 1968. Passou. Cara, 68 é briga de cachorro muito grande, né? Auge de Beatles, álbum branco, auge de Jimi Hendrix, Electric Lady, auge de Rolling Stones, auge de todo mundo. De Bob Dylan, de Mutantes. É, difícil a época. Primeiro disco dos Mutantes, tido como o melhor disco dos Mutantes, foi lançado em 1968. Enfim, qualquer dia eu vou fazer um ronquinho aqui, isso já tá na pauta há bastante tempo. Só com os discos lançados em 68. E essa banda Love, de Los Angeles, ficou meio perdido ali o disco, né? Opa, bacana, algumas críticas contra, não sei o quê. Só que de uns anos pra cá, o disco foi praticamente descoberto e é tido como um clássico absoluto da música universal. E o Love continua na ativa. O líder da banda teve preso durante muito tempo. Ano passado eles fizeram um show tocando esse disco no Royal Albert Hall, no Royal Festival Hall em Londres. Fizeram um DVD de chorar, Lágrima de Sangue. Comentava que faz lembrar muito as trilhas que opta por botar em seus filmes o Quentin Tarantino. Ah, mas se não botou, ainda vai botar. O disco chama-se Forever Changes, existe em CD, existe um CD remasterizado com faixa a mais. Esse aqui é o primeiro, a primeira edição do disco, tem um som meio cascavel assim, mas é que o som original do disco é muito bom, então não tem como estragar, né? É, de um primor, cara. Sente essa musiquinha aqui, Edu, para os apaixonados ouvintes do programa. You see and more again, then you will know and more again, for you can see you in her eyes. Then you feel your heart beating from pum pum pum, and when you. Que coisa de doido, né? Antes dessa nova entradinha do Love, nós ouvimos o Yeah Yeah Yes com a música Mystery Girl, e a primeira música foi o próprio Love, com a canção que eu tenho impressão nessas listas de rock and roll, é tido como o maior título de canção que já existe. A música chama-se, que nós ouvimos antes, a música chama-se Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale. Maior que o próprio disco, o título. Com cerveja. Bom, última chamada da promoção do Clash, London Calling, dois CDs, um DVD. Eu não vi ainda a edição nacional, dizem que tá igualzinho a importada. Entre no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Clique à direita no linkzinho. O que, que é isso? Ah, cai um lenço aqui, vermelho. Clique à direita no link do Ronca Ronca e mande a sua informação pra gente de qual é o melhor disco, qual foi o melhor disco de música brasileira lançado em 2004, igualmente o melhor disco de música internacional lançado em 2004, e diga a razão de suas escolhas, né? Nós vamos fazer essa promoção até meia-noite de amanhã. O departamento de promoção da Rádio Cidade vai entrar no máximo até quinta-feira em contato com os vencedores. Semana que vem a gente faz de novo a promoção com 5 CDs London Calling do Clash pelo telefone. Na outra semana a gente faz o surubão, né? Pedidos aqui, ó. Pra que você, nas próximas vezes, use... Tem uma banda chamada Pollux, que depois passou a ser Pollen. Pois é, pediram pra ouvi-la. Assim como gravações, demos de programas anteriores. Aí, originada aqui essa ideia de conversas que a gente acabou de ter aqui. Das buscas que você faz, eventualmente, lá. Com certeza. Bom, obrigado pela participação de vocês. Participe sempre. Sobretudo pelo e-mail, durante a semana. Obrigado, beijinhos. Bye, bye. Segunda-feira a gente volta ao vivo, né? Esse mesmo espírito aqui, ó. Falou, Edu. Valeu. and you don't know how much I love you. Thank you. Cidade. Cidade. A Rádio Rock.